Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Bem-vindos a mais uma edição feliz da Academia. Ano novo. Feliz ano novo, pessoal. Entendam isso como uma abertura de Sidra Cerezé. Bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas. O que é Academia? Nada mais do que um podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna e ao Brazilian Way of Life de maneira blasé. É o espaço onde o mote é desmascarar alguns dogmas, fazer desabafos sobre a real necessidade de algumas coisas. E o principal, tudo isso da maneira mais escrachada e amaldiçoada possível contra essas coisinhas que tentam nos empurrar goela abaixo. E depois de falar tudo isso, eu preciso dar um gole. É boa? Aí, desordem. Bem, meus queridos, estamos em férias, né, obviamente. E férias, como vocês perceberam, é sempre um tempo do quê? De vagabundagem, né, cara? Não, no meu caso. Acabar essa gravação, eu e o Alexandre estamos caindo na estrada. Mais o Walter do que eu, na verdade, né? Até porque, né, já que é tempo de vagabundagem, não no meu caso, que eu estou envolvido até o pescoço com manutenções da casa. Pobre, uma desgraça. Com essas chuvas que deram aí, uma casa do lado lá, não sei o que já aconteceu, uma caixa d'água se desprendeu com uma ventania e saiu quicando em todas as casas, não sobrou antena em pé, cara. Quebrou um monte de coisa na vizinha. Uma merda. Eu vou contar uma desgraça que aconteceu comigo. Dentre as manutenções que eu tô fazendo, eu vi lá que tem umas sobras de piso, sabe esses pisos... como chama isso aqui? Piso laminado? Sim. Eu falei, eu vou dar fim nisso. Fogueira. Mas falei, vou tacar junho. Falei, vou tacar fogo. Picotei pedaço por pedaço, mandei dentro da churrasqueira, comprei gasolina, joguei gasolina em cima e taquei fogo. E cadê que pega fogo? É antichama o piso. Eu achei que você ia falar que ele tivesse derretido plástico dentro da sua churrasqueira. Aí ia ser legal, não, cara. Não, é de madeira, mas tem um tratamento anti-chama, cara. Tá bom, cara, por sinal é que a sua casa não vai pegar fogo. Compensação, tô fudido pra tirar tudo aquilo de dentro da churrasqueira de novo. Churrasqueira do Alexandre, demos de presente no casamento dele. Se ele usou duas vezes em toda a vida, eu acho que foi muito. Não, mais, cara, umas quatro. Mas em 2015 a gente vai usar bastante ela, viu? Quem tá em casa, né, pode descansar ou pode se divertir, né, de várias maneiras. Pessoas vão aí para as praças e os parques, outros vão para o cinema, para o teatro. E uma boa parcela sai para fazer o quê? Turismo. E o destino preferencial das pessoas é o litoral, apesar dos raios estarem acabando com as pessoas ainda vão para o litoral bastante. Tanto, né? Os raios elétricos quanto os raios UVs. Exato. Cara, eu sou paulista, paulistano, mas paulistano não sabe ir pra praia, cara. É um bicho muito besta. Ele não passa protetor solar, pelo contrário, passa Coca-Cola, óleo de soja, faz mandinga, faz a reza brava de São Marcos, vai pra praia. O maldito quer voltar com a cor de pecado. Volta amaldiçoado com a cor de Satanás. Com a pele da cor de Satanás. Então, convoco a nós paulistas nunca mais ir pra praia. Ok, ir pra praia. Eu tenho uma teoria que praia não serve de nada. E pra nada. Principalmente pra nós que estamos casados. A gente vai fazer o quê na praia? Com esse corpo ridículo nosso. Vamos fazer o quê? O quê na porra da praia? Tem água? Pra quê? Tem água dentro da tua casa? Não, às vezes não. Não. Pra quem mora em São Paulo, não. Mas enfim, eu acho praia algo desnecessário. Sem falar que tem areia que incomoda. É um destino preferencial aí das pessoas irem para o litoral, afinal estamos no verão, e todo mundo adora molhar as suas genitálias ali nas águas salgadas. E por mais cheio de mazelas que seja o nosso país, também milhares de turistas gringos saem lá dos seus países onde tudo dá certo e vêm para cá para aproveitar as nossas belezas naturais. Foi cortado na edição, mas Alexandre deu um arrotão. Eu dei aquele gole, ele foi muito sarado. Então, e os gringos saem lá dos seus países, vêm pra cá pra aproveitar as nossas belezas naturais, nossos preços baixos, principalmente para quem tem moeda forte, né, como eles. Turismo, enfim, sexual. É, de tudo um pouco, né? Mas de uns tempos pra cá, tem uma espécie de turismo que tem feito a cabeça de muitos estrangeiros que vêm para o Brasil. E também de muitos brasileiros, por que não, né? Acabam também fazendo. E têm sido adeptos dessa prática. Eu confesso que eu acho que se faz necessário até um estudo desse tipo de tour. Porque os locais visitados, teoricamente, não seriam tão atrativos assim como uma praia ali de águas límpidas, ou sei lá, uma cachoeira refrescante, com as montanhas cheias de aventura. Não, o turismo que eu estou falando é o famoso turismo favela. Eu confesso que merece um estudo, porque me incomoda demais gente abastada visitando aquelas comunidades carentes e observando todo aquele caos ali de necessidades, né? Como se estivessem fazendo ali um safari. Pode ver, geralmente é isso. Pois é, cara, porque tá ali a comunidade tá ali se fudendo, né? Não tá bem, tem as suas necessidades. E eu vejo os turistas olhando ali como animais mesmo, isso. Saca? Puta, cara, eles poderiam ajudar de alguma outra maneira e não fazendo aquele negócio. Exato. Lá. Exatamente, porque não só esses caras que fazem esse tipo de turismo, como quem tem aproveitado, porque na verdade as comunidades não ganham muito com isso. Cria-se ali uma agência de turismo, que existem agências de turismo pra isso. Eu, né? Duvido que seja da comunidade, eu tenho certeza que é de algum filho da puta do asfalto. Exatamente. Que sobe lá pra extorquir aquela gente lá, caralho. Não gera renda pra comunidade. Não. Só tem as suas imagens exploradas ali, os coitados, as suas roupas penduradas no varal, a sua mobília bem simplória ali, sendo observada, e os gringos, olha, tem durepox na fechadura do armário. Exatamente, cara. Olha, todo mundo pelado, aquele moleque com a barriga cheia de verme, pisando ali no esgoto, a céu aberto. E fica ali, né, Alexandre, aquela gringaiada, querendo saber como é que a galera que mora ali na favela se reproduz, querendo jogar comida. Pra ver se pega no alto. É, cara. Tenho certeza que essa ideia começou com um alemão cabeça gorda subindo o morro pra comprar cocaína, cara. Aí alguém viu aqui e falou assim, isso aqui pode dar algum resultado, cara. Apesar, o Walter, eu acho que também teve um lance com as escolas de samba e tal. A galera já ia ali com esse intuito, encher a cara, ver se pega uma moça de bunda grande e tal. Então acho que as escolas de samba faziam meio que esse trabalho também, sei lá, tipo Favela da Rocinha, né, Mangueira, Morro da Mangueira, os caras... De levar a galera A galera subia o morro, né, principalmente nos ensaios de escola de samba, e aí eu acho que viu-se esse potencial, que nem você falou, algum maldito do asfalto. Realmente, esse daí, lance... Isso tô falando no pré-carnaval, né, daí depois tem todos os demais meses do ano. É, o ano inteiro, quem conhece Rio de Janeiro sabe como funciona, fica aberto ali os ensaios, né, e São Paulo também é a mesma coisa, não sei como é que é no resto do país, que os ensaios são abertos, né, paga-se lá uma continha, uma entrada, né, tal. Eu confesso que eu não gosto de samba, mas a galera que gosta diz que é muito bacana e é muito melhor do que qualquer pagodinho mequetrefe, sabe esses pagodinho? Feijoada com pagode? Ah, nem me fala, que eu já entrei numa roubada dessa aí. Fui enganado. Então a galera que frequenta esses eventos de escola de samba diz que é bem mais bacana. Então, mas além desse turismo contemplatório, entre aspas, que a gente tá falando, tem uma outra espécie que agora surgiu, que são as pousadas e albergues, né? Ou hostels, seja lá como as pessoas preferem chamar, que são abertos nos próprios morros, né? Então a gringaiada tá vindo e se instalando nas comunidades ali. É, se você for pensar, ok, tem... Aí eu não vejo problema. Então, muitos morros, né? Tem até... visual bacana, né? Você tem visual melhor do que a galera que mora no beira-mar e tal. Uhum. E aí acaba gerando uma renda, porque sei lá, de repente a pousada pode ser uma dona Maria ali, que resolveu abrir uma pousada e tal. Do hostel, pousada, eu acho ok, porque é um lugar, é só um lugar, né? Um espaço físico poderia ser em qualquer lugar da cidade. Exato, mas depende da intenção do cara que vai se instalar lá, né? Se o cara vai se instalar com esse intuito, não, bem bacana, é legal se instalar. Ou tem gente que vai se instalar com essa ideia cabeçuda aí de, não, vamos ver como vive, eu quero viver aquilo ali por algumas semanas e tal. Aí é zoológico. Porque eu me pergunto, Walter, e você que é um cara viajado, você já esteve nos quatro cantos do planeta, muito mais do que eu, muito mais do que a maioria das pessoas que eu conheço. Você, vou citar os Estados Unidos como exemplo, que é um lugar que tem as suas belezas todas, mas tem lugares bem desgraçados, sim, sim, também, nível Brasil, né? Sim, claro. É. Como é o nome daquele estado que era produtor de carros e virou uma miséria desgraçada? Detroit. Detroit. Na cidade. De Detroit. Estado eu não me lembro. Isso, exato. A cidade de Detroit, que virou uma favela também. Cara, Robocop total. Você já viu aquilo? Robocop, cara. Quem tiver a oportunidade, entra no Google agora e procura assim, favela em Detroit. Vivia de indústria automobilística, a indústria foi pro vinagre e as pessoas ficaram lá na miséria total. Enfim, e esgoto aberto, favela, barraco. É, esgoto aberto, parede madeirite. Isso, exatamente. Você, Walter Rezende, você ia pegar o seu aviãozinho e descer lá em Detroit e visitar uma favela? Ah, eu quero ver como vivem esses americanos que já tiveram grana, que faziam carros e agora estão fodidos aqui. Pra que, cacete? Bom, uma que você, eu sei que você já conhece coisa de perto. Mas os demais, o alemão maldito, o alemão vai nos Estados Unidos fazer o turismo favela? Não vai, não vai, porque aqui, cara, ele não tá interessado em ajudar, não tá. Ele tá interessado na bunda da mulata. Isso. Muito desinteressado na cocaína. Isso. Muito desinteressado na prostituição. E dá o bumbum. E dá o bumbum também. Esse tipo de turismo, na verdade, ele começou assim... Deixa eu contar uma coisa. Conta. Você falou dos Estados Unidos uma vez, eu vou contar uma história. Conte. Eu tinha 17 anos. Fui pra Los Angeles. Aí o que aconteceu? Me extraviar a minha bagagem, o que aconteceu? Eu fui viajar sozinho, sempre viajei jovem sozinho. Cheguei lá, não sabia o hotel que ia ficar, o hostel, né, que eu ficaria. Cara, eu fui parar numa quebrada. Ah, então você fez um turismo favela. Fui, cara, mas eu sou malandro, né, cara? Chegou uma hora, cara, que eu já tava... Ó, com 2 horas eu já tava... Saca naquele carro de mexicano? Que fica... suspensão tem ar. Eu já tava com uma banana na cabeça, uma olha tatuagem no braço. Um bigodinho. Olha só. Com aquela porra daquele carro lá, porque afinal de contas brasileiro é malandro, cara. Brasileiro é bedrão. Não, mas eu fui parar numa quebrada, cara, que ninguém nem pensava em falar inglês. Lá não se falava inglês? No bairro que eu fui. A língua oficial era o chicano. Era o espanhol, no bairro que eu fiquei. Se é qualquer um que não tem traquejo com a malandragem, just like me, estaria fudido. Eu sou foda pra caralho. Ah, tá bom. Mas eu omiti tanta coisa no que eu tô falando aqui. Você sabe da história. Aqui nos morros, né, na favela, esse tipo de turismo começou a se intensificar ali no começo dos anos 90. E hoje dizem que, obviamente, é o visual dos morros que é o maior dos atrativos. Até maior do que os hotéis ali à beira-praia. Obviamente, porque eu não duvido. Mas, na boa, quem já perambulou por áreas menos favorecidas, Walter Rezende? Quem já sujou o seu pé na lama ali, numa rua de terra, numa viela? Já deu de frente com a marca de sangue no chão, né? Sim. Umas cápsulas de 3-8 caídas ali na calçada. Eu sei muito bem que é isso. Eu também manjo bastante disso aí, cara. E obviamente que além desses gringos, ainda tem um monte de brasileiro também fazendo turismo favela. Hoje a minha esposa tava mostrando pra mim uma... Ela é badabauê? É. Adora essas coisas. Mas não, no caso dela... Ela tava mostrando uma... Ela acha absurdo, que ela também acha que as pessoas... Quer explorar a galera. Como zoológico, exato. Uhum. Ela tava mostrando uma garota que trabalha com ela, postando fotos do morro... Acho que Vidigal. Da Mangueira, o Vidigal, sei lá, enfim. E a menina tava lá numa balada lá, noturna, num funk. Foi pra um baile funk lá no... E ela foi com esse lance de turismo, patricinha, fazendo... O tour. Detalhe, ela tava falando assim, tivemos que pagar seguranças. Ah, vá pra puta. Fala que te pariu. Você não vai viver a realidade? Por que você vai pagar segurança? Pagou segurança pra subir a porra não acredito, do cara. Do morro, a maldita. Se sou eu, já tava no carro. E uma coisa, eu andei dando uma pesquisada e eu vi que tem um garoto. Você lembra de um garoto que há pouco tempo atrás faleceu na Alemanha? Um garoto da favela de Paraisópolis, morreu afogado numa piscina lá. Ele foi naquele esquema de financiamento coletivo lá pra Alemanha. É um garoto, ele é estudante de turismo, ele é da favela do Paraisópolis aqui em São Paulo. E ele fez um estudo bacanão sobre esse lance de turismo na favela. E aí, infelizmente, ele fez um financiamento coletivo porque ele precisava apresentar o trabalho dele lá na Alemanha. E infelizmente, ele morreu afogado numa piscina do hotel que ele tava lá. Pra uma desgraça também, né? Mas enfim, o trabalho desse moleque é muito interessante... porque ele é contra esse tipo de turismo na favela. E aqui em São Paulo, a favela Paraisópolis, que é uma das maiores do planeta também, acontece isso também. Tem um cara lá na favela de Paraisópolis que ele é o Gaudí brasileiro. Isso, é o turismo cultural da favela, é, né? É muito foda. Quando eu tava na faculdade, há muito tempo atrás, fui visitar a casa dele lá. É. Não era tão grande quanto é hoje, assim. O cara é um gênio mesmo. Exato. Ele nunca tinha ouvido falar no Gaudí, exatamente, né? Exatamente. É, depois, obviamente, levaram ele até lá para Barcelona, para conhecer. Sim, sim. Mas enfim, e esse rapaz, o menino que fez o trabalho, ele fala o seguinte, que ok, enquanto tinha apenas a rota cultural da favela de Paraisópolis, bacana, né, porque as pessoas iam lá com esse intuito, assim como você foi. Porém, obviamente que esse turismo favela tomou outras veias ali, né? Essa mesmo blá blá blá, cara com câmera fotográfica, filmando ali, entra dentro da janela da casa das pessoas para filmar as mazelas das pessoas, sem pedir autorização. Então, e é de uma invasão filha da puta, cara. E justamente disso que esse menino fala, do quanto as pessoas, os moradores ali da favela, se sentem a sua privacidade invadida, né, por essas pessoas, sem pedir a mínima autorização. O brancão bonitão de camisa polo ali, tirando foto, e bacana, e já postando no Facebook, olha onde eu estou. E esse menino era um menino, inclusive estava na USP e tal, e teve esse fim trágico aí. Ei. Eu deixei a unha crescer só pra fazer isso. É mesmo? A unha tá grande. Tem que deixar igual de cobrador, que é uma unha só comprida. Todas as unhas estão grandes, porque deixei pra abrir lata, que a gente abre muita lata nessa época do ano. Mas com as manutenções que eu faço em casa, as unhas estão pretas, minha mulher não deixa nem chegar perto dela. Rola os hostels, hotéis no morro e tal, e não sei o que lá. Aí aquele babaca americano, aquele babaca belga, e fala que é antropólogo, que é sociólogo, que quer se misturar, uau, uau, uau, culé a mama, sobe de van blindada. Isso, cara. Não tem a manha de subir no mototáxi, né, cara? Não, sobe no mototáxi, cara. Você não quer se misturar, seu filho de uma puta? Sobe de mototáxi sem capacete, irmão. Sobe de carro blindado, cara. Existe isso também. Essa movimentação do comércio de carros blindados pra subir o morro. Ah, que beleza. Não é igual um safari, cara? É igual um safari, da Kitari. É. Da Kitari da favela, gente. A Elsa. Tem, lembra da Leoa Vesga da Kitari? Não tinha? É verdade. A Elsa. É o outro garotinho, porque ele não é meio vesgo. É. tem aquele filme Rio, né? Aquele filme Rio, que tem uma subida de moto, aquela animação Rio. Tem uma subida de mototáxi. Eu acho a direção de arte daquele filme muito boa, cara. É boa, subida de mototáxi, cara. Lembro. É fantástico. É, cara. Ótimo. Então, a gente recebeu um e-mail aqui do Vandei Mendonça. Ele achou bacana o tema que a gente levantou e tal, tal, tal. Daí ele fala assim, eu tenho uma amiga da Bélgica que é aeromoça. Nesse fim de ano é a 10ª vez que ela vem para o Brasil. E a terceira é que ela vai se hospedar em uma pousada no Morro do Vidigal. Ela garante que ainda vai morar lá. Olha só. Na boa, é sensacional. Pode ter toda a alegria. As pessoas acham que todo mundo ali é feliz o tempo inteiro. Mas não. Tem desgraça, gente. Tem carência. Tem. Tem esgoto. Tem, gente. Tem gato. A qualquer momento aquilo pode pegar fogo. Aquelas instalações elétricas. Ok. Tem o lado festivo, como obviamente o brasileiro acaba sempre sobressaindo. Ela garante que ainda vai morar lá, ela ama o ambiente, as pessoas e a famosa feijoada da Dona Nena. E ela acha que ela vai comer feijoada também o resto da vida, concorda? O avião vai cair com tanta, com tanta banha. Dando sequência no e-mail do Vandei, ele fala assim, mas eu acho mesmo que o que ela gosta de fazer lá no Morro do Vidigal é turismo sexual. Toda vez que ela vem pra cá, nem pra praia ela vai. Aí. O Alexandre Rio de Janeiro recebeu mais de 500 mil turistas só na Copa e grande parte se hospedou em favelas. Segundo o Ministério do Turismo, 60% desses turistas dizem que voltariam a se hospedar nas favelas e recomendariam esse modelo de hospedagem a outras pessoas. Até um documentário chamado Em Busca de um Lugar Comum, que retrata passeios feitos em 12 comunidades. Segundo o diretor Felipe Mussel, eu acho que é esse o nome, os turistas não querem mais só pão de açúcar e corcovado, querem algo mais. O Alexandre, mas temos os números a favor, mas temos aqui os números pífios. É o seguinte, segundo a pesquisa, não os turistas que se hospedam, mas os que apenas passeiam pelos morros como se estivessem no zoológico, né? 60% desses gastam entre 5 a 10 reais nesses tours, né? 40% não consomem nada. Nem dinheiro esses filhos da puta deixam lá pra galera da favela. Pra ajudar. O cara gasta, não ajuda em nada. 5 a 10 pau lá. O que é isso, né? É porra nenhuma. Imagina, o cara sobe lá e tal. Não tem coragem de comer um churrasco de gato lá, cara. Não tem, cacete. Que vantagem a Dona Maria leva, a Dona Maria que faz os petinhos lá, né? Que cacete. Então temos um e-mail aqui do Alex Brenner. Ele nos conta o seguinte, abre aspas. Trabalho com um rapaz que mora no Morro Santa Marta. Ele é vizinho de um alemão que subiu o morro para comprar pó e já vive há 5 anos lá. O cara se apaixonou e casou com uma moça da comunidade. Largou o vício e até igreja evangélica ele frequenta. Tem muito caso assim. Tem, realmente já. Vira e mexe, você vê umas matérias aí. Eu vi um, eu não sei se era alemão do fã, alemão do aqui fã. Eu acho ok. Eu não sei se é esse cara. Esse é o... Mas aqui eu acho ok, ele integrou lá com a galera. É lógico, não... acabou, de repente o cara precisava disso na vida, né? Eu fui uma vez pra... Tem muito que o pessoal fala, não sei o que lá, crente, bate na minha porta, me enche o saco. Eu tenho tanto amigo que virou crente, deu uma melhorada na vida. Não, cara. Porque meu pai tava cheirando que o nariz não aguentava. Meu pai sempre fala isso, cara. A religião é o freio dos malucos, cara. É o freio precisa. Do cheirador de cocaína. Imagina se não tem, cara. Tem gente que precisa do freio, cara. Essa questão aí de nego que vem e tal e acaba se apaixonando, eu conheci, acho, sei lá onde é que eu fui, acho que foi Bonito. É, conheci um suíço lá em Bonito. O cara veio pra passar uma semana lá em Bonito e o cara já tava lá há 6 meses. Caralho. Sério, cara. E o cara... E na boa, eu nunca fui pra Bonito, mas vale a pena ficar tanto tempo assim? Ou ele tava monetizando alguma coisa? Não, daí ele começou a trabalhar na pousada lá e tal, e ele virou guia. Guia não, sei lá, tipo tradutor. Virou alguma desgraça na pousada lá. E o cara tava 6 meses e falou que a mãe dele e o pai dele estavam querendo vir pro Brasil pra resgatar ele, estavam preocupados, achando que ele tinha se envolvido com alguma desgraça, mas segundo ele não, cara. Ele só gostava de cachaça, uma cachaça que tem lá em Bonito, que chama Tá Boa. E o cara espirocou, andava só descalço e tal. Tem esse fator, né, cara? O cara vive numa merda do ele, tempo eu vou frio. Da... Ele fumava maconha? Ah, não tenho a dúvida disso, né? Então, aqui em São Paulo já rola também esse tipo de tour contemplatório, aí podemos dizer assim, né? Contemplatório da miséria. Não de maneira tão intensa como no Rio, porque a gente não tem as belezas naturais ali do Rio como desculpa, né? A galera vai mais nessa, né? De ver como é que vivem as pessoas em condições tão punks e tal. Ano passado, no Lollapalooza... Brasileiro? É, no Lollapalooza aqui no Brasil, teve um garoto que até fez um relativo sucesso chamado, acho que é Jake Bug. É um garotinho indie, ele é inglês. Pegada de coisas como Blur, alguma coisa assim, Oasis, enfim, aquela coisa que a gente conhece. E chama Jake Bug, fez relativo sucesso, emplacou uns 3 hits aí nas rádios brasileiras. Esse Jake Bug, ele foi pra, eu acho que Paraisópolis também, e lá ele fez um documentário, e ele é assustado com as condições de vida aí. Extremamente abismado com as condições de vida das pessoas, sabe? Que é o tipo de sensação que uma pessoa que quer ajudar deve ter. Exatamente. Tanto que ele falou que se ele conseguisse monetarizar esse vídeo, né, alguma coisa assim, ele ia mandar para a associação dos moradores lá da favela e tal. Mas é bacana que você via ele assustado, falava, mas pô, ele entrou numa casa que, sei lá, tinha um deficiente físico. E o cara tinha uma cadeira de roda, mas não tinha como sair de casa com a cadeira de rodas. E ele espantado com aquilo, assim, porra, mas como que o Estado não tá aqui e não te tira daqui, não dá um jeito de resolver você? Ou seja, tem esse tipo de coisa, né? Tem uma caçada na net aí, sei lá, vídeo, Jake Bug, Favela São Paulo, você vai chegar nessa. Mas aqui em São Paulo, agora olha o que maluco, algumas associações de moradores de morros do litoral paulista... Santos e São Vicente, querem fazer a mesma coisa que acontece no Rio. Pousar, criar uma estrutura de pousada, de turismo. Mas na boa, uma coisa é você estar em Copacabana, subir lá em algum morro lá e você catar um mar de Copacabana na frente, um Leblon. Outra é você ver... Você chegar ao estado da Portuguesinha. Zé Menino. Vila Belmiro? É. Ah, vamos lá, que lá tem uma vista fantástica pra Vila Belmiro. Você vê o canal jogando dejetos, né? Sei lá. Pessoa... Ah, ali no hostel 762 tem uma vista fantástica pro emissário, onde litros e litros de bosta é despejado. É, eu, se eu fosse pessoal ali da região, eu repensaria esse tipo de tour aí. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage no Facebook. Assim vocês vão saber o que vai acontecer nos próximos episódios do nosso podcast. Dá para mandar e-mails também sugerindo assuntos, né, temas para o Academia de Tretas. O e-mail é academiadetretas@gmail.com. Nosso podcast está hospedado no SoundCloud. E se você tem uma banda, conhece alguém que tenha uma banda, entre em contato conosco pelo mesmo e-mail. Que a banda pode rolar nos BGs do nosso podcast. Muitas vezes a gente até é taxado como preconceituoso e o cacete A4 fala demais por não ter nada a dizer. Eu vou confessar aqui um preconceito da minha parte, mas vocês compreenderão. Se esse preconceito der cadeia... Não, mas não daria cadeia, não. Até porque você botou a banca de malandro chicano aqui, que você teve lá pelos arredores. Sim, sim, do... carro. Então, que eu nem sei o nome daquele carro. Como é que chama aquilo lá? Lá. Lowrider, né? É um lowrider, exatamente. Não que eu tenha ali metido uma bandana e um dente de ouro na frente. E bigode fino. E bigode fino, nada disso. Mas eu também já perambulei por alguns lugares e tal. Disso eu não duvido mesmo. Malandragem tá na veia, quem nasce da ponte pra cá, Walter Rezende. Até a esperteza é a arma do pobre, você tá ligado que assim funciona, né? Mas fui viajar pra Bahia. Aquela viagem pra Bahia. Viagem de carro pra Bahia. E foi eu e um branquinho que nunca atravessou a ponte. Eu e Rubens... Um playboy. Rubens Marcondes. Mas você levou... Você anda com playboy? Não, mas não era playboy, mas era branquinho que nunca atravessou a ponte. Rubens Marcondes. E rasgamos num carro 1.5, fomos embora. Tô lá, dirige 300 quilômetros, que eu dirijo 300, dirige mais 300, que eu dirijo... Rio de Janeiro, chegamos. Numa chuva que Deus mandava, cara. Chuva que você não chegava um palmo. Eu só sabia que tinha que atravessar a ponte Rio-Niterói. E aí é que eu falo do meu preconceito. Eu cheguei meio receoso aí no Rio de Janeiro. Porque naquela época que você achava que você ia tomar uma bala perdida. Mas essas coisas, né? E esse brother, mais cagaço ainda. O cara já foi abaixado. Tamo na linha amarela. Puta, tamo na linha amarela, cara. Nem sabia que porra que era linha amarela. Assim, o que acontecia, né? Falou linha amarela, o cara tava com medo. Um bosta. Uma chuva do cacete, a gente se perdeu. E a gente começou a pegar uma trilha que foi entrar no morro. Lembra de um caso de uns torcedores do Santos? Torcida do Santos, sei lá, 5 caras estavam no carro. Os caras se perderam e entraram no morro e foram fuzilados. Com a camisa do Santos? Com a camisa do Santos. Se isso acontecesse no Morumbi, um dos bairros mais caros de São Paulo, isso aconteceria. Isso acho que aconteceu, sei lá, ano de 92, 93, alguma coisa assim. E a gente se meteu ali a entrar... E a gente, aquele morrão ali, cara, meu, tamo fudido, vamos ser fuzilados igual os torcedores do Santos. Passamos por um posto do exército, metemos o carro lá dentro. Ô, boa tarde, seu guarda-chuva, o cara de mau humor da porra, o recruta. Sim. Assim. Ô, boa tarde, seu guarda, estamos perdidos e a gente quer pegar a ponte Rio-Niterói. Pode me ajudar? O senhor poderia dar um... O cara fala assim, porra, tu é da onde? Ah, somos de São Paulo. Porra, paulista, tu quer morrer? Não, né? Porra, tu não viu o que aconteceu com a torcida do Santos? Ele falou isso. É o que a gente tava pensando agora há pouco. Porra, rapaz, não sabe andar aqui, não anda. E o cara esculachando com a gente. Merecia, né, vocês? Merecia. Exatamente. O militar tava cumprindo a função dele. Ele falou assim: ó, vai sair um carro aqui e tal. Tu segue o carro aqui, chegando em algum dado momento, tu vai pegar o acesso pra ponte Rio-Niterói lá. Beleza, ficamos lá esperando uns 15 minutos. O cara minutos. Organizou... Organizou, mas... Uma escolta. Um comboio. Ele falou que ia sair um carro e a gente... E era pra seguir. Um comboio. Eu me senti um presidente da república ali. Tinha bandeirinha nos paralamas do carro mil que vocês estavam dirigindo? O mais engraçado foi que a gente foi registrando a nossa viagem, né? A gente teve um gravador, olha só, na época, um gravador, e a gente já falando tudo ali... E a gente registrava em fotos também. E eu comecei a tirar umas fotos lá dentro do, sei lá, do batalhão, alguma coisa assim. Exato, aí preso, o cara chegou e falou assim: guarda essa porra aí, rapaz! Vou, desculpa aí e tal. E aí, esse meu camarada Rubens, que era o responsável pelo áudio, foi pedir pro cara gravar um áudio, cara. Ah, e tomou um tapão na cara. Quase. O cara falou assim, Paulista, filha da puta, eu devia ter deixado tu entrar no morro, rapaz. É por isso que a gente é muito mal visto. Bando de mané de São Paulo. Zé Ruela. Zé Ruela do caralho. Pode crer. Melhor, vocês têm razão, viu?